CBN Brasília. Saúde. Oferecimento Centro Médico Hospitalar Anchieta. Medicina com atestado de excelência. Eu converso agora com o professor da pós-graduação em Neurologia da Faculdade PEMED, Dr. Marcos Felipe Camarinha. Dr. Marcos, muito bom dia. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Dr. Marcos, eu fiquei particularmente assustado com essa notícia aqui, que existe uma relação perigosa entre o uso de adoçantes e o AVC. Qual que é essa relação? Isso, teve um estudo agora recente, saindo, avaliando pacientes, né? Utilizando o estudo de Framingham, que é um grande estudo populacional de fatores de risco cardiovascular. E ele estabeleceu essa relação entre o uso de bebidas, né, dietéticas, né, adoçadas artificialmente, com risco de AVC e com risco de demência, né, no caso mais comum, Alzheimer. Para qualquer tipo de adoçante? O que eles pegaram, né, que eles viram risco relativo, são esses adoçantes, né, utilizados nas bebidas diet, né, que hoje aqui são incentivados pelos médicos para abaixar as taxas de açúcar de pacientes diabéticos, né? Eles também avaliaram o risco com relação a bebidas adoçadas com açúcar, né? Com relação ao açúcar, eles não estabeleceram uma relação direta, né? Uma coisa que ficou ainda um pouco nebulosa no estudo, né? Porque o que a gente sabe é que as bebidas adoçadas com açúcar aumentam as taxas de diabetes, né, nesses pacientes. E o diabetes, como a gente bem sabe, é um fator de risco para doenças cerebrovasculares e cardiovasculares. Agora, a gente sabe também, né, Dr. Marcos, até para não fazer alarde sobre essa situação, a ocorrência de AVC está relacionada a vários outros problemas, por exemplo, uma dieta desregulada, falta de exercício físico, quando a pessoa está obesa. Então, o adoçante aí talvez seja um dos menores problemas. Isso, o que eles procuraram nesse estudo é avaliar o risco do adoçante como um fator de risco independente. Então, eles tentaram tirar todas as interferências de outros fatores de risco, como diabetes, hipertensão, tabagismo, a inatividade física. Tentaram tirar todos esses fatores de risco e atribuir ao adoçante como um fator de risco independente. Certo. Então, como o próprio mesmo estudo diz, precisam de novas avaliações para avaliar com certeza esse fator de risco independente. A nossa ouvinte aqui está perguntando, mas qual adoçante foi avaliado, se com aspartame, sacarina, ciclamato? Teve uma avaliação com relação até o aspartame, com relação até o risco de câncer também, né? Se ele teria uma relação direta com o câncer, né? Então eles procuraram e acharam que tem uma relação, mas ainda não sabe se realmente isso seria uma causa mesmo, né? Ou se não seria só um fator contribuinte, né? Então precisaria de mais estudos. Agora, o nosso ouvinte que é diabético, está escutando essa nossa entrevista, o que que você pode dizer para ele? Ele tem a alternativa de usar o adoçante, né, até como recomendação para substituir o açúcar, mas aí passa a ficar com medo do AVC. O que que você acha que é um consumo saudável, regular, mesmo com a pesquisa ainda em andamento? Então, o que eles avaliaram foi as pessoas que teriam mais risco, né, aquelas pessoas que fariam consumo diário, né? Então, se compararam as pessoas que fariam consumo diário relacionado com as pessoas que não fazem esse consumo diário, e viram um risco relativo bem significante, estatisticamente falando, de risco de AVC e Alzheimer. O FDA já se pronunciou a respeito, ele afirma que existe uma segurança com relação ao consumo, né, pedindo alguma cautela com relação a esses achados. Então, o que a gente precisa ainda é de mais dados dos populacionais maiores para poder atribuir esse risco relativo ou não ao adoçante. Pois é, então, enquanto não tem conclusão do estudo, é aquela recomendação de sempre, evitar em excesso, né, isso, o uso do adoçante. Até porque o próprio estudo fala com relação às bebidas ao açúcar, né, adoçadas com açúcar. Até então, que nós sabíamos que o açúcar aumentava o risco de diabetes, né, E diabetes, como a gente tem sabe, é um fator de risco para doenças cardiovasculares e cerebrovasculares. Né? Então, no próprio trabalho, ele vem falando que o açúcar não se mostrou é um fator de risco independente para o AVC, por exemplo. Só que isso ficou um pouco conflitante, né? A gente precisa de mais dados. Não seria um fator de risco, às vezes, direto, mas indiretamente ele já sabe que é um fator de risco, até pelo próprio fato de contribuir para o diabetes, que é uma doença sabidamente um fator de risco para as doenças cerebrovasculares e cardiovasculares. Onda? Doutor Marcos, então, baseado aí nessa leitura que o senhor está fazendo agora, que acabou de fazer, eu posso inferir que entre o açúcar e o adoçante, o açúcar é menos prejudicial? Não, a gente não tem dados ainda para poder falar e a gente tem que ter muita cautela quando a gente lê esse estudo, né? Porque o açúcar já tem esse fator de risco. Não é à toa que pacientes que são diabéticos, a gente orienta a não reduzir o consumo de açúcar, de carboidratos, justamente por piorar os níveis glicêmicos e piorar o controle do diabetes. O diabetes é uma doença bem estabelecida, que a gente sabe que aumenta o risco cardiovascular, o cérebro vascular. Então tem que ter muita cautela. Não é porque o estudo sabe que nós vamos orientar, vamos trocar o adoçante pelo açúcar, né? Não é essa muita relação. O importante é manter uma saúde bem equilibrada, com atividade física, né, com a dieta bem regulada, manter o peso, evitar o consumo excesso de carboidratos e gorduras, manter a pressão, né? Até recentemente saiu que uma avaliação que os pacientes pré-hipertensos também estariam associados com o maior risco de desenvolver Alzheimer, né? Até então a gente não sabia, né? Agora já saiu recentemente com um risco relativo aumentado para os pacientes pré-hipertensos, né? Até então era só os hipertensos. Então agora já tem outros fatores que vão surgindo com esses grandes estudos populacionais. Mas no caso da adoçante é importante a gente ter um pouco de cautela, até porque o próprio FDA ainda não se pronunciou a favor. Doutor Marcos, a ligação piorou bastante e a gente está com dificuldade de seguir com a entrevista nessas condições de áudio, mas já deu para passar aí o recado. E eu agradeço muito a participação do Dr. Marcos Felipe Camarinha, que é professor de pós-graduação em Neurologia da Faculdade PEMED. Dr. Marcos, muito obrigado, hein? Tá, eu que agradeço. Bom dia.